Quando por aqui ele passou, o mundo simplesmente não o aceitou. Julgou ser um profeta, um outro qualquer. De fé, não esperavam simplesmente um plebeu e nem tampouco um homem galileu. Inconformados então condenaram a Jesus a um preço muito alto. Uma cruz, mas a cruz vazia agora está. Jesus venceu a morte e reviveu, cumpriu a sua parte com o Pai, tomando o cálice, assumindo lá na cruz o que era meu. Te devendo amor.